9, parte 1, o avião preso. Solo 35437, pronto para posicionamento no, na posição 03 no parte 3. Autorizado, vai chamar o PSAC 35437. Tente início ao TAC, 9131. Ok, confirme após o azul, segue para o 62, 922. Grato. Colégio é 35, no meu patão, eu sou autorizado. Então o Mike Eco Delta vai manter o setor norte aqui, ok? Aguardando a decolagem da aeronave que vai iniciar da 35. Gente, mantém a perna do vento pela direita, dou no 7, Mike Eco Delta. Ok, manterá o Mike Eco Delta, pela direita. Oceanair 6212, contact ground on frequency 121, decimal 9. 129, bye bye. Can 980, clear take off, 180, runway 10, in 080 degrees, 119. Clear take off, runway 10, American 980. Straight ahead, full trust before you, this is the morning. Nível 320 para Brasília, saída, saída Momo, código Nitsa. Nitsa, Puído, 10 e o restante conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, primeira curva à esquerda, mantém a proa até 2 mil pés ou 3 milhas. O controle 1, torre 118, decimal 6, poderia confirmar o transponder? Já tá pronto para o estacionamento, Chanel 6225. Departure 310, American 980. Vasco Cabral passando de Ituaçu. Afirmativo, já passou, tá próximo a peça. Environment in position, expect gate 10, 6321, 6312. Era autoriza na retaguarda o cruzamento? Grau 119. É livre de colagem, pistão 0, tá? 3179. Bravo. Tô vendo pra Latango, vou em Momo. Com Delta, no solo 38, não me escuta, cuidado dos motores. Trip 5217, continua a aproximação, aguardando ficar livre. Sim, te aguardando, trip 5217. Papai Romeu, Romeu, Oscar Bravo, preciso. Autorizado cruzamento, reporte na final da 17, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Está presente, está autorizado o cruzamento da final da 10, na retaguarda do trip. Ciente, autorizado a retaguarda do ATR da trip, reporte, Na final da 10. Vai reportar cruzando o final da 10. A intenção é pouso em Serra November, Serra November. Sente, autorizado cruzamento da final da 10. Autorizado, bravo. Trip 5217, autorizado pouso na 10, vento 0, 80 graus, 109. Na ciência, autorizado pouso na 10, trip 5217. Fala, passageiro 2223, para o táxi com 40 a bordo, 3 horas e 30. Autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, 5437. O Chanel 6212 has dropped inside. Give a Embraer 145. After that, continue taxi April 1, gate 10. Thank you. Autorizado e chamará pronto para o táxi de Chanel 6225. Zulu, livre sonar, pode para o táxi. 5217, da triple livrão. 5217, só linha 121, decimal 1, no seu solo foi aos 4 1. 521, né? Te corrigindo, só linha 121, decimal 9. Gente, 1219. Salvador, trip 5217, bom dia. Quilo, pátio 13, mota 04, 5217. 109. 3720. O passageiro 2223, Chana, ponto de espera 10 pronto. Passageiro 2223, autorizado ali, mantém cabeceira 10. Ali, mantém 0023. Pacific level 150, contact now receive center frequency 12635 or 12545. Pacific 980, go ahead. Pacific level 160, contact now receive center frequency 12685 or 12545. 2685, 2545, American 980, over, got him. Bravo, frequência livre. Bravo. Turno 20, decimal 8. 208, bom dia. Patrulha, bom dia, Altripis, 5437. 5437, sua para o nível 380, perfil da EL, bom dia. Bom dia. Pode voar lenda? Voe lenda. Grato. Tá. November, Tango passou Momo, atuando código. Autorizaria direto para regra, senhor? Aguarde, estamos coordenando com o centro Recife. Tchau, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, Ciente, reporte final do 17. Bravo. Jogo Zulu, autorizado táxi, reporte ponto de espera do 17. Salvador, azul 4299, ciente da Oscar para autorização. O programa Papatão confirma o destino? É, fazenda Santa Maria, mas mudaremos para Sierra November, Bravo Romeu, Barreiras. Do 2223 está alinhado e pronto. Sareto 2223, livre decolagem, vento 1, 90 graus, 129. Iniciando decolagem 90, 2223. Torre Romeu, Oscar Bravo, na curta final da 97. Recupero, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Afirmativo, Romeu, Oscar Bravo. Tem livre pouso na 17, vento 1, 90 graus, 149. Autorizado pouso 97, vai, após o pouso livrar, ingressar para a Bata. 5 para o táxi, com 85 a bordo, autonomia 4 horas e 29 minutos, alterna Goiânia. 6 para 3 graus, Goiânia, participantes da EFES, Taxi via Índia, ponto de espera 90118, decimal 6, Xener 6225. Eu tô aí. Gente, meu Oscar Bravo. Ao estacionar a frequência livre. Gente, estamos Zulu, autorizado em ingresso na pista. Reporte no ponto de espera, dono 7, NL pronto. Pode ser a cabeceira da 17, ele pronto. 9 da TAM, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Chama o centro Recife agora, 1251 e alterno 3325, excelente sábado, senhor. 3179. Motor Areia Fortaleza, passaria do 2223. 2223, contato radar, sobre o nível 260, perfil Arbor. 260 Arbor, 2223. E manter, cabeça 10, chanar 625. Sareto 2223, autorizado a decolagem da 10, vento 110 graus, 13 horas. Tocante Anel 6225, autorizado na decolagem da 10, 1110, graus 139. Livre decolagem, Xenair 6225. Chama o centro, frequência 1251, na alterna 3325. 251, na alterna 2325, 35437, obrigado. 13325. 13325. Salvador, muito bom dia, WebJet 5826, está cruzando 190 para o 150 com informação a 6 na mão. Controle para o Azul 4299. Autorizado indo para o Azul 4299, Campinas, nível 360. Decola da 10, mantenha proa até 2 mil pés, 3 milhas, curva direita, Leda. Após Leda, bridge, subir conforme o plano. Transponder 5101, 120 com 8. Subida da El Leda após bridge, o Azul 4299. Reporta 4299. Solo Voa, bom dia, são 13663 com informação Oscar para Guarulhos. Da saída Arbor, precisão de manter 3 mil até 15 milhas. Ah, positivo, 3 mil no perfil da saída. Após voar direto para o decola da 10, mantenha a proa até cruzar 2 mil ou 3 milhas após curva direita. O controle 120.8, a torre 118.6, transponder 5037 para 3663. 5077, portão 03, chão e pronto, tá 3663. Bora, Neto. Salvador, muito bom dia, o Gol 1605, frente da Oeste, pela autorização Galeão. O 1605, Galeão. Afirmativo, senhor, bom dia. Eu tenho 360 já aprovado, informação é Oscar, altímetro no 0, no 7, número 1 para a corrupção, está de frente, galera. Afirmativo, frente da Oeste, 1017, aguardando 4. Após Áparo, o passarelo pode voar com pista? Página. Controle, existe alguma possibilidade de o 6225 direto e UPUR? Xenia 6311, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, no 7. No 0, 1, no 7, 2 mil, grátis, ó. Controle o Xenia 6225. Prossiga. Existe a possibilidade de direto e o por? Aguarde. obrigado. November, Papatango, passa nível 155, chama agora o centro Recife, frequência 1260, tem 288, boa viagem. 60, via Pêndulo 10, SMAP, a porta ECT Lúvito, Barbacena, o restante conforme a rota do plano. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha, então inicia a curva pela direita, perfil de subida da El, Leda, pós-Leda, direta posição Bridge, controle 1.20.8, torre 1.8.6, transponder 5.1.1.5. Centrum autorizado Galeão, nível de voo 360, pelo Pêndulo Lua 10, ex-MAP, Lúcio, Barbacena, pode conforme plano de voo. Decola, mantém a prova de decolagem até 2.000 pés, curva direita mantendo o perfil da El Leda Bridge, o controle 20.8, 2.18.6 e o transponder 5.1.1.5, por voo 1.605. 5.1.5, correto, chame pronto, push back, lamento, voo 1.605. Trabalhamos pronto, vou no 605. Se frequência 1260, tem 288, boa viagem. 260, 288, boa. Autorizado, tem que ser tal, Xanel 63, 11. Autorizado. Grato. Xanel 6225, o centro negou, possibilidade de voar direto ou fixo. Mantenha feita. 7, 6225. Salvador, bom dia, gol 1923, ciente da Oscar, autorização Guarulhos. 923, Guarulhos, já temos aprovado o nível de voo 360, pronto, copy. Pronto. 1923, aprovado Guarulhos, nível de voo 360, via Pêndulo 10, quais são? Via Bridge, Pêndulo 16, restante conforme a rota. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés, ou a terceira milha, após curva A, direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, voa direto, posição Bridge. Controle 1.20.8, torre 1.8.6 e o transponder 5.0.7.6. Autorizado Guarulhos 360, Bridge Upperslu 1.6. Decola 10 após 2.000 pés ou 3 milhas, curva direita. Da El Leda após direto Bridge. Controle 208, 2.186, o transponder 5.076 com 923. 5076, chame ponto para o espectamento. O 923, por acaso estaria transportando órgãos para transplante? Afirmo. Ok. Transportando órgãos vitais, chame pronto no prospectamento. Portará. Fala Salvador, o gol no 605 está pronto para prospectar o estacionamento. 605, portão 5, autorizado, reporte o táxi. Autorizado, reportaremos o táxi no 605. Salvador, Xanel, 6312. Hora, 11 milhas, do coração 12 milhas, rumo oeste, mantendo 3.000 pés, aeronave Charlie 402. Gente, o 5826 está cruzando o 065 para o 050. Bom, controle, a possibilidade da proa de Nizza para o 6225. 1.000 pés, boa terceira milha. Então, inicia a curva pela esquerda. Perfil de subida, Puca, Jama, transição, Cajo, controle 1.20.8, torre 1.18. Decimal 6, acione o código 5113. 350, autorizado a receita, para esse 58, vai decolar da 10, até 2.000, ou 3.000, conforme a carta, curva esquerda, Pucaracaju, controle 1208 e a transponde 5113. Correto, cotejamento, chame ponto para o espectro, Oxa. Oxa. 60, Altena 288, solicite a possibilidade de voar a posição. 260, obrigado. O S5826 está atingindo 050. Uma cabeceira, Wesley, para decolagem do site. O tráfego está livre de descer para 2.000 pés. Aguarde a passagem. Ok, Então, na sua escuta, quanto a passagem do tráfego 5826, está passando, só passar estático agora, tem o tráfego no sistema. Ok, tráfego já superado, desça para 2.000 pés, ajustou o altímetro no 0.6 e fala no localizador, objeto 5826. Tomará no localizador, descendo 2.000 metros, 5826. Tiro, suba para o nível 100, já estamos no. Solo, bom dia, OTAN 3304, uma informação Oscar. Está na posição que é o portão 04. Autorização Brasília. OTAN 3304, Oscar confere, o tinto no 0.6. Brasília já aprovado 380. Posição 4, pronto, cópia. Pronto, prossiga. 3304, aprovado Brasília, nível de voo 380, via Upper Zulu 17, decolagem pistão no 0, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Após descer curva pela direita, o perfil de subida é Arbor Elefa, controle 120, décima 8, torre 1 no 8, décima 6, acione o código transponder 5116. Autorizado para o TAM 3304, Brasília no nível 380, Zulu no 7, decola da 10, após 2.000, mantenha reta até 2.000 ou terceira milha, curva direita, perfil Arbor Elefa. 208 é o controle 186, torre 516 no meio de transporte. 1 no meio, portão 4, chame pronto, o pushback somente 3304. Chamará posicionamento. Fala, com 1 no meio, 0, pista porta ao táxi. Eu tenho 141, 3 horas e 30, alterando Campinas. Se for sobre o modulado, que eu creio que tenha sido o gol no 605, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera no 0, torre 186, só copia o alternado Campinas, e os outros dados por gentileza, POB autonomia? Afirmativo, 141 no POB, 3 horas e 30, vai seguir o táxi em frente, direita na Índia, ponto de espera no 0, torre 186, gol no 605, obrigado, bom final de semana. Igualmente, é o time do 2017, boa viagem. Bom, no 097. Corrigindo, para o pushback, acionamento no 0. TAM 3663, está no 03. 7, TAM 3663, portão 3. Temos um 37 da Gol passando na cauda sentido ponto de espera e um segundo, um Embraer da Azul vai iniciar o táxi no setor sul do pátio. Será autorizado após o Azul, só um instante para o pushback, acionamento TAM 3663. Vamos ativar, aguarda 3663. Tal 2, Xavier 6311, livrou na alfa. 6311, bom dia, táxi em frente. Mantenha a posição antes do ataque de Juliette, o seu portão 3, inicialmente ainda está ocupado pelo Airbus da TAM, que já solicitou o pushback. Só mantendo a posição antes da Juliette. Mate, então aguarda a Juliette para ingresso a 3 graus. Zero graus, 129. Autorizado a alinhar e decolada, cabeceira 1-0, voo na 605. Só no meu pé, se vai dar Juliette me matando. Juliette me matando, informe tráfego, posição de 12 horas, um oposto, mantendo 500 pés, aeronave, helicóptero da Polícia Militar do Estado da Bahia. Gente do tráfego, Juliette me matando. O objeto estabilizado. Complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, é um bom dia, senhor. Alugou no 923, no 612, para o especacionamento. Comando 5826, está estabilizado o sinal. Web 5826, continua aproximação, reporte marcador externo, marcha travada. É ponto, espera pistão no zero, chame turno 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0, 1 no 7 agora. Autorizado pátio Índia, ponto de espera da 1 no 0, torre 1 no 8, decimal 6, agora ajuste 1 no 0, 1 no 7, para o 2429. Quem chamou o solo?